Meu irmão, solta a porra da pancada aí, vai, senão eu vou perder o sistema aqui do sistema. Portal do Arrocha. Para de gritar, porra. Para de gritar que ninguém aqui é surdo, não. Vem comigo aqui, ladrão, ó. Nunca foi amor, sempre foi a sorte. Nunca foi amor, sempre foi a sorte. Ela vem pro paredão. Ela vem pro paredão pra fazer o Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot, Procot. Nós pega, bota na check, depois bota na xereca. Nós pega, bota na check, depois bota na xereca. O viado tá pra onda, o novinho tá pra onda. A novinha tá pra onda, e os moradores pra onda. Nós pega, bota na check, depois bota na bangueira. Nós pega, bota na check, depois bota na bangueira. O viado tá pra onda, todo mundo tá pra onda. Vitor Branco tá pra onda, e o Vini tá pra onda. A galera tá pra onda. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa. Joga no swing, vai. Joga no swing, vem. Todo mundo tá pra onda. O arro funk do verão, ladrão. Nunca fui amor, sempre fui a sorte. Nunca fui amor, sempre fui a sorte. Ela vai pro paredão pra poder fazer o plot. Ela vai pro paredão pra poder fazer o plot. Plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, plot, placa de placa de placa de placa de placa de placa de placa. Nós pega a bota na check, depois bota na banguela. Nós pega a bota na check, depois bota na banguela. Nós pega a bota na check, depois bota na banguela. Check, banguela. Ela tá pra onda, todo mundo tá pra onda. A novinha tá pra onda, a galera tá pra onda. O Brasil tá pra onda, o verão tá pra onda. Se acaba todo mundo aí, ladrão. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Se acaba no oi, oi, oi. Solta a zíndia. Solta a zíndia do cacique da noite. O arrofunk do Brasil. Olha só na sede, ladrão. O verão é duro nosso. Quem tá chegando